no palácio da alma. Todas as coisas são puras para quem é puro e ama com ser inteiro. E o coração não é duro e busca o amor verdadeiro e olha para o presente e não pensa só no futuro. Há recônditos no mundo da mente que vertem rios de ambrosia. Se o coração é limpo e inocente, achamos êxtase e alegria. Mas o amor só existe onde há confiança e a paciência insiste, e onde há tolerância. Eis as flores da consciência, quando duas pessoas se amam mais que a si mesmas. Este é o amor eterno. Sozinhos eles são como dois, mas juntos formam um só ser. O amor eterno vence a magia do mal e faz a alma da gente renascer. No palácio da alma, todas as coisas são puras para quem é puro e ama com ser inteiro. E o coração não é duro